Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, e mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. E nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Fechando a nossa primeira sequência desta terça-feira, dia 10 de dezembro, aqui no Central do Sertanejo, Vitor e Léo na linha do tempo, Taeme Thiago, Cafajeste, novo som da dupla Taeme Thiago e Fernando Sorocaba, Veneno, aqui no Central do Sertanejo. Galera, eu tô indo pro segundo bloco, né? Intervalinho comercial rapidinho, mas não saia da sintonia, você está na Rádio da Cidade, na Sintonia do Sucesso. Eu, Silvio Ferraz, já tô voltando, trazendo muito mais informação pra você também. Vou falar aí da música nova do Alex Ferrari. É na sequência, não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Terça-feira maravilhosa, já tô de volta com mais Central do Sertanejo. Comigo Silvio Ferraz, nessa terça-feira, dia 10 de dezembro. Como o tempo tá passando rápido, né? Já vai aí pra segunda semana que eu tô juntinho com você aqui nessa rádio poderosa, nessa rádio que é a melhor da cidade. Olha, eu vou chegar já com notícia no segundo bloco do nosso Central do Sertanejo, falando aí de Alex Ferrari. Peguete! Alex Ferrari apresenta sua nova música de trabalho. O cantor e compositor Alex Ferrari lançou o videoclipe da sua nova música de trabalho, a música Peguete. O clipe foi gravado no litoral de Santa Catarina, local onde Alex reside atualmente. A gravação durou 18 horas, em locações escolhidas a dedo. Pelo cantor, que participou de toda a produção realizada pela True Design, o elenco ficou por conta aí do Mr. Brasil 2013, Sérgio Fiolo, e também da modelo Morgana Gomes, que participaram e arrebentaram no clipe. Esse é o quinto videoclipe de Alex e o terceiro gravado no Brasil. Vamos ouvir então aqui no Central do Sertanejo, Alex Ferrari, Peguete! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Isso é Alex Ferrari. Ela quer namorar,

você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. Um prato de papa e você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papa e você é santinha. Quando o sogrão não tá. Você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, deixa aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Esse é o Luan Santana, sogrão caprichou, aqui na sua rádio preferida no Central do Sertanejo. Ele que é considerado o melhor artista sertanejo do momento. É isso aí, você vai conferir comigo agora os 10 melhores artistas do sertanejo. É do mês de outubro de 2013, né? Eu havia dito antes que era do mês de dezembro, mas não, é do mês de outubro. Essa pesquisa foi feita no mês de outubro de 2013. E na décima posição nós temos Rony e Rangel. Na nona posição, Fernando Sorocaba. Oitava, Michel Teló. Na sétima, Munhoz e Mariano. Gustavo Lima na sexta posição. Na quinta, Paula Fernandes. Na quarta posição, Jorge Mateus. Terceira posição, apesar de não ter nenhuma música nova, né? Almir Sater foi considerado o terceiro melhor artista sertanejo. Em segundo lugar, Cristiano Araújo. Em primeiríssimo, Luan Santana. Tá aí o top 10, né? Os três melhores artistas do sertanejo no mês de outubro, segundo a revista Oficial Sertanejo, foi em terceiro lugar Almir Sater, Cristiano Araújo em segundo e primeiro Luan Santana. Tá bom, né? Tá certo. É o Central do Sertanejo, trazendo sempre as principais informações do mundo sertanejo pra você. Olha, e não só de informação vive o nosso programa, vive também de sucesso. Paula Fernandes e Almir Sater, Jeito de Mato. Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita, e dorme serena, no sereno sonha. De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que teima, mas o céu rejeita. Do mato, do medo, da perda tristonha, mas que o sol resgata, tarde deleita. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda, é teu destino, a tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia placa as dores, espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Thank you.

Daniel Tantinho, aqui na sua rádio preferida. Paulo Fernandes e Almi Sater, Jeito de Mato, Luan Santana, Sogrão caprichou, né? Música de sucesso aqui na sua rádio preferida, Sertanejão, é no Central do Sertanejo. Fechando o nosso terceiro bloco, tô indo pro intervalo comercial, rapidinho já tô de volta, trazendo pra você mais informação e o nosso último bloco de hoje. A próxima informação que vem aí na sequência vai falar aí de Guilherme Santiago. Guilherme Santiago anunciou aí, pra todo mundo ficar sabendo, o nascimento do seu terceiro filho nas redes sociais. Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Intervalinho rapidinho, eu conto com a sua audiência, hein? Tá na melhor da cidade, não desligue seu radinho, nem mude de frequência, né? Olha, excelente terça-feira pra você. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Ô, coisa boa! Quer passar essa terça-feira juntinho com você, aqui na melhor sintonia do seu rádio, tocando só música de qualidade. Olha, pra abrir nossa quarta sequência, quarta e última sequência, né? Porque tudo que é bom dura pouco. Que peninha, né? Ah, meu pai do céu. Terça-feira, 10 de dezembro, abrindo a quarta sequência com Cristiano Araújo. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira bem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira bem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira bem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira bem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira bem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira bem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira bem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira bem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira bem, vem, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira bem, bem, bem, bem, bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Fazer um pedido e te chamar. O começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai.